passa o 205 para 1, a gente puder informação aqui. Sou 1164, ação de identificação. Desça via chegada Mari para o 050, ajuste no 093. Ajustado no 093, agente, seguindo para 5, eu vou 1164. 0 Alfa Tango Tango, autorizado cruzamento no 735, táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, Camisola, 1211. Azul 41 no 610, mantém 2 mil pés, ajuste no 013. F2, 1000 pés, ajuste no 013, azul 41 no 610. Azul 2790. Comprou ideal para lençóis? Forte. Cliente direto lençóis, azul 2790. Zero. Dando contato com a torre, ok, 2345. 1234. Boa frequência ideal para contato com a mesma. Saredo 2230. Autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinha e mantém pistão no zero. 2230. Gol 1964 no solo 51, no libera a direita, solo 121, decimal 1. 21, gol 200. Firmando o gol que está ingressando para agora, a matrícula é 1164. Não, 1964. O 964 ingressando agora na Juliette, prossegue para o portão 10. 964 para o 10. Guardião 04, prossiga. Tem a Lima, tráfego sentido contrário para estacionar no portão 10. Aguarde instruções. Guardião 04, autorizado o táxi, reporte na Taxi Oscar. Gol 2008. Gol 2008, solo 56, de solo 1211. 211. Sinal, confirma matrícula 1164. Amador, boa tarde, gol 2008 para táxi. 2008 é o que está na Alfa? Tempo. 2008, portão 9, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, portão 9, gol 2008. Táxi, o Tango Tango, reporte ao livrar no Pat 3. Gol 2008, mantenha da direita. Foi chamou 2345, mas não obteve resposta. Vou chamar então. Do Charlie Hotel, prossegue. Graças. Aguarde para iniciar o táxi, só um instante. Tchau, até eu confio o PLB? 04. 4 a bota, ciente. Tem um tráfego de sentido contrário para ingresso no pátio 3. Após o mesmo prossegue, ok? Com táxi via Índia, ponto de espera 1895. Guardião 04 autorizado, ingresso pista 17. Reporte, Leandro, pronto. Firmo, decolou aos 58, controle 1208. 208, bom trabalho, passarei 2230. Tá livre até a saída do pátio 3. Aguarde para o ingresso do pátio 1, ok? O Vitor tinha hotel? Positivo, até a saída do 3, Portal Norte. Gol 2008, Portal Norte. Portal Norte, gol 2008. 230, salve 180, via saída da árvore, vigilância. 180, árvore, vigilância, 2230. Via saída da árvore. Via saída da árvore, ciente, 2230. Certo. Tem que chamar a torre? O azul 2790, solicitando contato 234. Sim. 3560, desce na via chegada Mária até o 050. Autorizado. Estou recebendo agora 5521. Vou hotel em frente, Índia, ponto de espera 1895. Estabilizado o curso localizador, sou 4116. 4116, completa sinal, chama a torre 1895. Torre 1895, azul 4116, manda. Boa tarde, o voo no 1164, via chegada Mari, desce para 2000 pés, autorizado LS 1013. 2013, autorizado LS, no 1164. Torre Salvador, uma boa tarde, o azul 4116, estabilizado o localizador, pistou no telo. Azul 4116, ajuste no 013, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Ajuste no 013, azul 4116. Eu peço uma chega, guardião 04. Vitor Charlie Hotel, prossiga. Nova ponto de espera, 1-0, pronto. Vitor Charlie Hotel, mantém o ponto de espera. Azul 41 no meio, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-3-0 graus, 9-9. Autorizado pouso, pistão 1-0, azul 4-1-1-6. 2C para puxar acionamento na 02. Precisa chamar o táxi. Precisa chamar para o táxi. Hotel ali mantém cabeceiro no zero. Aí mantém no zero, viu, por favor. Solo 04, à direita, solo 121, decimal 1, boa tarde. Direita, solo 121, decimal 1, boa tarde, 241, boa tarde. Charlie Hotel, livre decolagem, estão no 0, vento no 40 graus com 09 nós. Guarda conquista, 2230. Direto? Confirme. Não, negativo. Aguarda autorização para voar direto. Aguarda? Ciente na sua escuta. Obrigado. Solução autorizado Ganambi, uma centena, saída agora, paz DCT, decola da 10 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5047, coteja. Sete Bravo Delta, chama a torre agora, 118-9. Sabe 2165, mantenha o 070, o serviço está encerrado, chama Aracaju no 203. Aracaju, estabilizado, gol 1164. 164, completa a final, chama a torre 118-9. 118-9-5, gol 1164. 3560, completa via até 2000 pés, autorizado LS 1013. 2010, dia 3560. 308, bom trabalho, fechado até. Torre Salvador, gol 1164 a 1 milha do Índia Serra. Olha, Hotel, sobe uma centena, via saída Momo, vim para Charlie Hotel. Sou Charlie Hotel, uma centena, comprei a restrição, muito grato. 1164. 3550? Não, negativo. 1013, no 0 no 3. Ok, 1-0 no 3, graças. O vento 1 no 40 graus, com 08 nós. Autorizado pouso, pista no 0, gol no 164. 164, vamos tráfego à esquerda, afastado do setor norte, aproximadamente 5 milhas da cabeceira 17 da pista auxiliar. Não vai interferir na aproximação, tráfego. É um Charlie 402, está mantendo 1,500 pés. É, chegou 1,164. Fundo 256, ponto 0 a 1895, 1003 o ajuste. 0289, 1003 o ajuste, voo. Para ingresso direto, o azul 41, 1,600. 41-16, aguarde para ingresso, Juliette. Tango Tango segue 737 gol. Deixa intenções agora, Guardião 04. Ô, Guardião, prosseguindo para? Prosseguindo para? Voice, informe o chamado para pouso. Completo 360, reporte curta final da 17, Bravo Delta. Caraca, curta final da 17, Bravo Delta. Passeio 2230, voa Elefa negativo direto de Santa Cruz. Afirmo, voa Elefa 2230. 41 no meio, portão 3, ingresso direto. Gente, só passo entendi, eu tô precisando do estimado para pouso em Lençóis, Guardião 04. Noite 30, ciente, frequência livre, coordenação local. Um na direita, gol 1 no mesmo ar. Falou, gol 1 no mesmo ar, autorizou. Tono 164, portão 7, Alfa e Juliette autorizando. Alfa e Juliette para o 7, gol 1 no 164. No 256, tem livre decolagem, pistão no zero, vento 150 graus com 08 nós. Livre decolagem, um pouco. Tango Tango após a rolagem do Boeing 737 da Gol, após ali mantém cabeceiro no zero. Meia decolos 1-1, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. 208, boa tarde, gol no 256. Juliette, Bravo Delta, tem livre pouso na 17, o vento 150 graus, 12 nós, 12 nós. 10 pouso na 17, Bravo Delta. Turno 256, sobe 370, via saída PUCA. 370 via PUCA, gol 1-2-3-6. Decolagem da 10, vento 1-4-0 graus, 1-0 nós, Alfa Tango Tango. Estabilizando o localizador visual, 3560. 3560, vai para final, chama a torre 118-95. 1895, 3560. Azul 2790, chama agora Recife, ano 288, alterno no 353. 288, 353. Tango decola 1-2, chame controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0, decimal 8, grato, Alfa Tango Tango. Corre o voo, mono 164, para manter posição, guardando atualizado. Me chamando o solo. É, o solo. Voo 1-1-64, para manter posição, guardando atualizado. Gente. 13. Papapapá, Alfa Tango Tango, decolado no zero, saída fora na sua escuta. Via saída árvore, sobe uma centena, Alfa Tango Tango, vigilante. Sobe a centena, via saída árvore, Alfa Tango Tango. Alfa 5, vai prosseguir? Sim. 3560, boa tarde, altimetrou no 0 no 3 padrão, o vento 120 graus com 09 nós, tem pouso autorizado, pista no 0. Tive pouso no 0, 3560. Salvador, 6310, solicita coordenação, solicita o nível 160, 160 para a conquista. Eu estive autorizado no 60, 2230. Yeah. Sonho Gol 256, possibilidade de voar a posição de par da presente? Eu saí da guarda de par no 256. Tela subida, Gol 256. 2230, chama agora Recife no 288, alterna 1353. 288-353-2230. Sim, cobre. Matheus. Guarulhos, 360, via Pesolo 10, Papá Alfa Índia, direto Umbad, Apesulo 44, Pagog, conforme plano de voo, decolagem pista 10, curva à direita, Dael Leda, após Leda, Motiva, 120, decima 8, 5050. 60, Solo 16, à direita na Fox, Solo 121, decima 1, boa tarde. Fox 121, decimal 9, 3. 560, boa tarde. 211. 211, obrigado. Vamos, confirma. O plano que a gente tem aqui apresenta Pesolo 10, Papa Alfa Índia, direto Umbad, e aí a Pesolo 44. É isso, seu plano? Afirmativo, então Dael Leda, Pesolo 10, Motiva, Umbad, Pesolo 44. Pista 10, decolagem de curva direita, após 1208, controle 50-50, transponder 6315. Chame pronto, puxa seu lado, protegimento correto. Batista 1 ponto, controle para acionar 6315. Solta 3560, livro a vista. São 3560, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette para o portão 2, está 3560. Solo Salvador, é o Gol no 64 de volta. Funcionário da Infraero não apareceu para retirar o finger. Pode dar uma ajuda pra gente? Eu ativo o 64 e recordar novamente. Tem 56 negativos e faz mantenha a saída no 256. Está tendo a subida Gol 1256, obrigado. Ao Sol 1211 para prosseguir até o Alfa 3. 560, confirmando, ingresso Juliette, portão 2. Confirmando, Juliette, portão 2, está 3560. O número 67, confirmando, a Infraero informou que já foi designado aí um operador de fim. Tá bom, obrigado, mas ele tinha que estar aqui para ter esse paletamento da aeronave, ele não fez e levou quase 10 minutos para aparecer para copar o Stringer. Muito bom, obrigado, senhor. Não ativa, essa é uma situação recorrente em Salvador, é importante o reporte dos senhores, ok? Tá bom, obrigado. Lima Kilo Zulu, prossegue via pátio 1. Ingresso pátio 3 livre, ao estacionar para frequência. Vou no 256, chama agora Recife no 2545, alterno no 2685. 2545, 2685, vou no 256, boa tarde. Tá. Centeno, sim, que agora de colar. Então aqui o Zoom confirmou de avô, visão da rota. Então Centeno EVC, direto conforme plano. Até 180 milhas, após prossegue visual, decola da 10 esquerda, Momo, 1208-5064. Quatro transponder, deixando pronto o taxi. Controle, confirma o Alfa Tango Delta? 5/5, Tango Delta. Grato. Autorizado Ascensão, uma centena. Lima Ascensão, uma centena, Alfa Tango Delta. Victor Charlie Hotel, serviço está encerrado, chama Recife, no 1288, alterna 1353. M1142, copy. Liga, senhor. Privado, autorizado Recife, nível 350, via Peugeot 17, decola 10, esquerda, Cuca, Aracaju, 1208, 5065. Cuca, Aracaju, 19.8, 20.8, 5065. Protejamento correto, pronto, chinelo M1 no 43. Prossiga. Vildo, prossegue para Salvador, confirme pessoas a bordo. Siga na minha escuta, se não transponder 0223. Tango, tango estimado para pouso. 0855, Alternado? Rio Zulu, via Pátio, Índia, ponto espera no 01895, 1003 o ajuste até o ponto espera da... Adicionando a posição posterior pushback. Autorizado o chené, reporte para o push. Autorizado, então, o chené, reporte para o push. Gol, gol, é o 3193, para o portão 4, para a Cópia, Galeão. 3193, portão 4, ciente, aguarde 4. Nada. Linha 7073, chame a sua em Salvador, frequência 118.95. Zulu, está livre, alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus com 09 nós. Marinha 7073, altímetro padrão no 0, no 3, prossiga. Atenciona o pátio militar, confirmando Marinha 7073. Afirmativo, pessoal, pátio militar. Mantenha pro sul, Marinha 7073. Reporte visual com a cabeceira 1-0. Efetuar uma base pela esquerda para 1-0. Afirmativo. Salvador, ligou no 966, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível 060. 060, mantendo 260. Tem autorizado 320, tapa na venda é 857, decolagem pista no 0, curva direita, Dael Leda, após Leda, Irume. Irume intercepta tapa na venda 857. 1208-5060. Confirmando, pronto, puxa, será? Pode ser, volta, pô. Tá livre, chame táxi. É isso, o porto era controlado. Galeão autorizado 380, Irume, P9B 857, Moço, decolagem pista 10, direita, da El Lida Irume, 1208, 5037. Protegimento correto, é um pronto. Tango Tango chama Recife no 288, alterna no 353, Alfa Tango Tango. 288, 353, Alfa Tango Tango. Aguarde o instante, será autorizado. Voo no 966, completa via Mari para 2.000 pés, estilo altimetro 1013, autorizado ele, é a porta final. Carona final, voo 966. 3193, via Índia, ponto espera 1895, 1013. Índia, 1013, 1895, 1309. Posição ITAP, pós-ITAP completa via 2.000 pés, autorizado ele, 1013. Boa, presente Tato, aguardo completo 2.0.800, ele é acionamento 3.2.6. 99.8, continuado para acionamento na posição, posição opcional. Aciona na posição total, aguardando o push. 6142, está livre, push, M-Tax. 6142, está livre. Barreira 180 direto, decola da 10, esquerda, Momo Cogibo, 1208, 5043. Protegimento correto, é pronto. Salvador, bota 393, ponte espera da 90 pro ar. Bota 393, mantém a posição. Mantém, Centro de Salvador. O Lima Bravo disse que eu gostaria de cancelar o plano instrumento da presente e prosseguir visual para a cabeceira 1 no sexo, se possível. Ok, chame a torre 11895, faça a solicitação Lima Bravo Vito. É Lima Bravo Vito. Torre Salvador, boa tarde, eu vou no 11897. Torre Salvador, 11954, vai atingir o 150 em Salvador. Boa tarde, no 097, desce para 4 mil pés, via chegada Bonfim. 4 mil pés, via chegada Bonfim, vou no 097. Boa, 3154, autorizado via chegada Mari, desce até o 050. Boa tarde, 50, perfil Mari, 3154. Curva na esquerda, Lima Bravo Vitor, reporte na final do ano 7. É, Lima Bravo Vitor, curva na esquerda agora, vai reportar na final, obrigado. 193 ao alinhar, já tem livre decolagem, pistão no zero, ventou no 30 graus, 1-2 nós. Decolagem no zero, tá preso, 1-3. No 659, Galeão, confirmado? Afirmo, Galeão, 38. 380, 3, eu tenho 360, feito. Solo Salvador, gol 2009, tem sua informação mais posição 09, autorização em Léo. Gente, Léo, 240, aguarde o copo. 24, aguarda. Maceió, 3 e 30, confirma pra mim? Vai seguir tráfego da companhia à frente, ponto espera 1895, 1003 o ajuste. Bravo Vitor, no Solos 42, pátio 5, estacionamento. Estou usando o backtrack, posso liberar no pátio 5. Fez 193, decola os 42, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado. Voador azul 2714 para o táxi com 56 a bordo. 5 horas de autonomia, alterna Serra Bravo mais Quilo. 7 no 4, vai seguir o tráfego à frente da Oceanair. Dois tráfegos, ponto espera, dá no 0 a torre 1895, 1003 ajustado. É, Libertaxi na retaguarda da Airways da Oceanair, no ponto espera, chama 1895, torre Brasil 2714. 1895. 3154, desce via até 2000 pés, autorizado LS 1003. Com 1013, descendo via até 2131, pode chamar na base. Para se se foi feito o novo plano, o DLA. Sim, tio no 730. Aguarde instruções, é o número 5 para cópia. Solo Xenero 6315, está pronto o táxi com, no momento, 1-62 pessoas a bordo, autonomia de 5 horas, alterna Galeão. 6315, até o ponto de espera livre, 1013, 118,95. Ajuste 1013, 895, ponto de espera, 6315, obrigado. Papa Alfa Charlie Mike, a Red Copy. Tio Sierra Delta, Kilo Juliet, 280, direct in the quarter flight plan. After takeoff runway 1017, left turn, moment departure, Cogbu, after Cogbu direto, 120.8, 5101. Contact correct, call me, contact tower 1-8-952, start up in Texas. Hello, Salvador, total 989. Autorizado total, chame táxi. Total 989. Azul 4065, copia? Copia. Autorizado Campinas, azul 4065-340. Conforme plano de voo, Apesulo 10, o base, Apesulo no 6, Belo Horizonte, direto Xomod, Apesulo 30, após Entite. Após Entite, conforme plano. Decola da 10, direita, da El Leda Motiva. 1208, controle, 5103. Esse é autorizado. Campinas 3, 4 de volta, a pessoa 0, bubada, a pessoa 6, Piedã, Comode, a pessoa 3-0, e saída da 1-0, será da Elveda Mótima, curva direita, transporta da 1-0-3, a pessoa 2-0-2, 4-0-2. 4-0-6-5, atendimento correto, chama pronto, pushback e acionamento. Afirmativa, agiliza então dentro do nível. Lima tem 6315, agilizando. Agilizando, 6315. Sim. Autorizado Galeão, 360, via Amper November 857, decola da 10, curva à direita, da El Leda, após Leda Irume. Controle 120, decimal 80, transponder 5121. No ILS X, rate são 0. Toma 326, continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0, no 3, reporte passando Simbra com trem baixa travado. 0 no 3, reporte Simbra baixa travado, no 326. O controle 5121 será o nosso código transponder para o voo com o número. Cotejamento correto, voo 659, reporte pronto, puxa acionado. Amarelo. Faltava do voo no 966, ali pronto, reporte. Voo 966, prossiga na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 966. Voo 2009, cópia. Prossiga. Nível 240 autorizado para Ilhéus, via Golfo 677, decolagem da pista no 0, curva direita, saída da El, transição coral. 1208, 5114. Autorizado Ilhéus 240 via Golf 677, decola da 10, primeira curva direita, da El Coral é a saída. Chamo controle em 1208, aciona 5114. 5114, correto, chamo pronto, puxa acionado. Vai chamar. 26, baixar travado. Teuxana 6326, altímetro permanece no 013 padrão, vento 120 graus, 120 graus com 12 nós, uma dúzia nós, tem pouso autorizado, pistão no 0. Gente, com 13, livre pouso, 6326. 6315, depois 49, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Meu 142, após a passagem do tráfego na curtíssima, tráfego ao Fokker 100 da companhia, após ali mantém cabeceiro no zero. VNV 105, tem uma estimada de pouso 850, lembra que ele usou? Azul 4462 na via Voitap, desce até o 050. Frente Índia, ponto espera 1895, 1013, tem um bom voo total. Frente Índia, ponto espera 2895, total 9889. Papa Romeo, Vitor Fox, Alfa, Sierra November, Alfa Uniforme, no 055. Decola da 17, curva esquerda, corredor forte, restrita a 1000 pés até a liberação do controle. Controle opera em 1208, aciona 5536. Nós, decolagem autorizada, pistão no zero. Controle da 3154. 3154, prefeito. Está pisado. Espera sinal, chama a torre 118.95. 18.95, obrigado. Aeroclube Aracaju mesmo? Gente, tem um bom voo. Salve, Salvador, bom dia, boa tarde, Cinema 3 de Janeiro, Bruna, Foco, Caneco.